Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Jesus permaneça com todos nesta manhã abençoada, desta vida abençoada, neste mundo abençoado, esse mundo maravilhoso que nós vivemos, mundo que nós temos garantido nele tudo que nós precisamos para a evolução. Apesar das dificuldades, das lutas, de quaisquer problemas que nós possamos relacionar, e o mundo tem hoje muitos deles, como sempre teve, nós podemos considerar que está tudo em ordem, está tudo funcionando perfeitamente. As leis físicas que regem as condições de vida neste planeta continuam inabaláveis, continuam ali cumprindo seu papel. A Terra continua o seu movimento incansável em torno do Sol e em torno de si mesmo. Os seres da natureza estão cumprindo o seu papel perfeitamente. Desde aqueles mais pequenos, mais insignificantes, que nós nem lembramos deles no dia a dia, ou nem sabemos que eles existem, até aqueles seres mais evoluídos, seres que alcançaram a luz da paz, da harmonia, da comunhão plena com Deus, todos estão cumprindo o seu papel. Inclusive nós, criaturas imperfeitas, também estamos na nossa trajetória evolutiva, com erros, com acertos, cumprindo também o nosso papel no mundo, no universo, na criação divina. E hoje nós vamos falar um pouco dessas esperanças que nós temos num mundo melhor. Esperanças que acompanham o homem desde muitos séculos, há milênios. Todos devem saber, se não sabem, vão ficar sabendo hoje, que lá no início da humanidade, quando nós éramos ainda seres muito primitivos, mal saídos da animalidade, mal saídos daquela condição primitiva de vivermos ali necessitando comer até carniça, porque o nosso passado era assim. Quando faltava alimentos e nós ainda não éramos hábeis para caçar, nós tínhamos que fazer o quê? Nos alimentar do que encontrássemos. E se achássemos um animal morto, também tínhamos que devorar aquilo, porque a fome era algo que nos impulsionava. E nesses milhares de anos nós aprendemos a mudar essa condição. Isso é uma das evidências, né, de que a espécie humana está evoluindo para melhor. Com todos os desacertos que alguém possa relacionar, dos desequilíbrios que nós criamos no planeta, nós estamos de alguma forma aprendendo, mudando as nossas condições de vida pelo nosso próprio trabalho, pela nossa própria, pelo próprio desenvolvimento da nossa inteligência. E isso faz parte do processo evolutivo. Mas voltando então a essa ideia inicial, a humanidade vem, há muito tempo, quando ela começa a se perceber, a se reconhecer diferente dos outros seres da natureza, ela sempre começa a ter essa ideia de que uma terra melhor virá, de que um mundo melhor virá. De uma certa forma, isso é uma herança de irmãos nossos que vieram viver aqui conosco na terra primitiva, quando nós éramos seres assim muito limitados ainda. Espíritos de um planeta muito parecido com o nosso hoje não puderam mais continuar reencarnando no seu planeta, porque não acompanhavam a evolução ali. Eram muito duros de coração. Eram pessoas que eram insensíveis aos chamados do amor. Tinham desenvolvido demais a inteligência, mas eram incapazes de compreender que existe algo mais profundo do que a capacidade de raciocínio humano, que é o desenvolvimento do sentimento. E eles então, por necessidade mesmo deles, a inteligência divina achou melhor que eles não continuassem nesse mundo. E foram trazidos para viver aqui conosco, seres primitivos aqui, que estávamos iniciando a evolução. E eles reencarnaram então, junto daquelas famílias, se tornaram filhos daquela humanidade primitiva que estava em formação aqui na Terra. E eles trouxeram uma grande onda de progresso para a humanidade, porque eles traziam latentes dentro deles, embora não se recordassem, mas traziam ali latentes uma capacidade de criar, de inventar muito grande. E foram eles que começaram a impulsionar a evolução intelectual da humanidade. Eles são nossos irmãos que vieram contribuir, apesar de imperfeitos, na nossa evolução espiritual. Eu digo nós porque talvez fôssemos daqueles primitivos, espíritos recém-criados por Deus, vivendo em condições primitivas. Talvez possamos ter sido desses. Talvez possamos ter sido desses espíritos que foram chamados a renascer aqui na Terra também. Mas aí, se a gente for desses, é sinal que a nossa situação está bem pior. Porque o que, que acontece? Muitos deles aprenderam lá nesses milênios iniciais da história da humanidade as lições duras que eles ainda não tinham aprendido. E muitos puderam retornar ao seu mundo de origem. Puderam voltar a reencarnar naquela humanidade que vive nessa outra parte do universo. Se nós somos dos que fomos trazidos para cá para evoluir e ainda estamos aqui, é sinal de que estamos bem atrasados. Porque já poderíamos estar então em mundos melhores. Mas não é importante hoje nós sabermos tanto o que nós já fomos no passado. Graças a Deus, o mecanismo da reencarnação bloqueia muitas das lembranças que nós poderemos ter do passado, para que a gente tenha uma nova oportunidade de recomeçar a nossa vida. Porque se a gente fosse relembrar de tudo do passado, seria difícil, nesta vida presente, a gente administrar tantas situações complexas. Perceber que aquela pessoa que é a mais dura na nossa vida é a que nós mais magoamos e ferimos. Perceber que nós já cometemos muitos erros e estamos agora, aos poucos, resgatando. E a gente sabe da importância de esquecer os erros, muitas vezes, para poder recomeçar. Ou nem esquecer apenas erros, esquecer sofrimento e dificuldade. Tem pessoas que, quando começam a rememorar as lutas da própria existência que está aqui agora, transcorrendo, elas entram num estado de aflição muito grande. E elas até aprendem um mecanismo de bloquear suas memórias tristes para poder continuar vivendo. Então é por isso que nós não lembramos do passado. É como se nós estivéssemos hoje encenando uma nova realidade, uma nova vida, reconstruindo valores, reconstruindo virtudes, reescrevendo a nossa história, sem conhecer o passado que poderia nos perturbar. Então esquecer o passado é uma bênção. Geralmente quem lembra dele, lembra com amargura, lembra com dificuldades, porque junto a glórias, junto a realizações, nós podemos lembrar de ações muito tristes. Então nós esquecemos o passado para poder recomeçar. Mas dentro de nós vive e há algo intenso que nos leva a acreditar num futuro melhor. Nessa época longínqua que eu citei para vocês inicialmente, muitos que reencarnaram aqui vindos deste mundo tinham a expectativa de um mundo novo, tinham a expectativa de um mundo diferente que eles conheciam e que intuitivamente eles se recordavam. E é por isso que nas religiões antigas, em todos os povos antigos, essa ideia de um paraíso perdido é muito forte. Por isso que nós, que conhecemos um pouco melhor a cultura do judaísmo, do cristianismo, que herdou uma parte dessa cultura, por tanto tempo acreditamos na ideia do paraíso, na ideia de conquistar uma terra prometida, porque os antigos hebreus tinham muito forte essa ideia de conquistar a terra prometida, a terra da paz, da harmonia, a terra em que tudo daria certo para eles. Era essa reminiscência que eles traziam, essa lembrança de uma existência num mundo melhor. E essa ideia, ela passou para aqueles que nem conheceram um mundo melhor, aqueles que estavam evoluindo. Eles também tinham expectativas de um mundo melhor, de um mundo feliz. E nós, hoje ainda, cultivamos muito dessa expectativa, em partes porque somos herdeiros dessa tradição religiosa, cultural, mas em partes também porque relembramos um pouco, de uma forma bem sutil, as lições que nós já aprendemos no mundo espiritual, de que a nossa humanidade está destinada a um futuro bem melhor, que o nosso mundo, o nosso planeta, tem sim esse futuro. E hoje, no mundo todo, muitos têm essa expectativa de um mundo melhor, têm a expectativa de que as coisas sejam diferentes do que estão sendo hoje, que as relações humanas sejam baseadas mais em valores, em princípios elevados, em que haja respeito, em que haja igualdade entre as pessoas, em que as necessidades básicas sejam atendidas de todos, em que não haja mais violência, não haja dor, que, enfim, as pessoas possam ter condições de ser felizes. Nós temos essa grande expectativa porque esse é o nosso destino. Nós estamos endereçados a isso. E nós somos espíritos que ao longo de milhares e milhares de anos estamos reencarnando sempre com esse desejo, sempre com essa realização. E ela é uma realização a longo prazo. Nós não teremos um mundo transformado em poucos anos. Existia no passado grande expectativa de que a virada de uma data traria mudanças catastróficas no mundo, súbitas, instantâneas, e que haveria mudanças assim dramáticas na condição humana. Só que a gente vê pela história que as coisas não se processam assim. Mesmo quando há grandes revoluções, que o mundo é agitado política e socialmente, as coisas não mudam instantaneamente. O sofrimento continua fazendo parte da realidade humana, a dor continua fazendo parte da realidade humana. Porque o que nos cabe nessas realizações da dor e do sofrimento é uma transformação profunda de nós mesmos. É uma mudança de atitude perante a vida, é uma mudança de concepções, é uma mudança na forma como nós sentimos o nosso relacionamento com o próximo. Por isso que passar simplesmente pelas dores, pelas transformações, pelas mudanças dramáticas que possam ocorrer com a humanidade, passar por isso por si só não é a garantia de que nós vamos conquistar esse mundo melhor. Esse mundo melhor, ele será conquistado na medida em que nós nos transformarmos. E quando eu falo nós, é a coletividade humana, somos todos da humanidade. Nós só teremos um mundo de paz, de harmonia, de justiça social, um mundo de renovações, quando houver transformação verdadeira no coração humano. Mas aí alguém um pouco mais desencantado com a vida poderia refletir assim agora: ah, meu filho, mas isso é muito difícil. Isso é muito difícil que o homem mude o seu sentimento, porque desde que o mundo é mundo, a humanidade age assim, de forma violenta, de forma agressiva, egoísta. Mas não foi, ou não é sempre assim. A humanidade está em transformação. A humanidade está em mudança, embora lenta, gradual e solidamente conquistada, a humanidade está em mudança. E nós podemos evidenciar isso por uma simples ideia. Houve época em que não se reconheciam os direitos das pessoas, em que era lei o mais forte subjugar o fraco. Era algo que até o fraco admitia como verdade, que o forte tem direito sobre a vida dele. Hoje essa concepção, essa ideia absurda, já não é mais presente na maioria ou em todas as pessoas. Há um movimento, há uma mudança em que as pessoas começam a reconhecer. Muitos que são fortes reconhecem que devem apoio aos que são fracos. Muitos que são fracos já não aceitam mais essa condição por acharem-se que estão submetidos a ela, porque Deus impôs e Deus lhe deu esse destino. Muitos estão mudando essa concepção. Então, houve evolução no pensamento humano, houve evolução nas relações, porque muitos começam a mudar as suas atitudes. Mas esse movimento ainda não é suficiente. Apenas essa mudança de concepção do que é direito, do que é devido a cada ser humano, também não é suficiente. Também é necessária a mudança, além do plano conceitual, além do plano das ideias, mudarmos também a atitude interior. A modificação, a transformação real do que nós sentimos em relação ao nosso próximo. Porque no passado, essas transformações que começaram lá em muitas épocas antigas, com várias ideias que vão surgindo e vão permitindo o homem compreender-se melhor, entender-se melhor, muitas dessas ideias foram trazidas aqui para nos ajudar nesse processo de mudança. E nós podemos destacar que a mensagem de Jesus foi o máximo da revelação divina que nós podemos receber. Foi o máximo de ideia de igualdade entre os homens que nós já recebemos em todas as épocas. E quando Jesus veio para trazer esse ensinamento dessa ideia de igualdade de todos os seres humanos perante Deus, é porque já existia naquela época pessoas aptas a receberem essa mensagem. Já existia naquele tempo corações que estavam sensíveis a essa mensagem de renovação que ele trazia. essa ideia de que o forte não pode oprimir o fraco, de que aquele que sabe mais deve instruir o que sabe menos, que aquele que já tem maior entendimento da lei de Deus precisa amar mais profundamente o seu semelhante. Já existiam pessoas naquele tempo que eram capazes de assimilar essas ideias. Estes foram os primeiros discípulos de Jesus. Foram aquelas pessoas que conseguiram perceber que aquela ideia era realmente revolucionária, no sentido mais idealístico que essa palavra possa ter, no sentido mais puro que ela possa se revestir. Ele trazia ali a proposta de um mundo realmente novo. Só por isso nós já temos reconhecido a grandeza de Jesus. Todos os fenômenos, todos aqueles, entre aspas, milagres que são atribuídos a eles, são secundários como elementos de evidência da sua natureza superior. Trazendo uma época em que existia tirania, opressão, o reconhecimento de que um é melhor do que o outro perante Deus, trazendo numa época em que os próprios depositários das leis divinas ali, mais fundamentais, achavam que Deus agia apenas por eles, trazer essa ideia e dizer em público já era a evidência de uma grandeza que até então a humanidade não reconhecia. E que levou séculos, até por volta do século XVIII, século XIX da nossa época, que os intelectuais começassem a entender que a igualdade é algo fundamental para a felicidade da humanidade, de que os direitos das pessoas sejam respeitados. E tudo isso, todos esses princípios, nós temos nos ensinamentos de Jesus. Nós temos na forma igualitária que ele tratou todas as pessoas que ele conheceu e conviveu. Porque ele não discriminava se alguém era rico ou pobre, se alguém era poderoso ou fraco, se alguém tinha muita instrução ou não. Ele não fazia distinção entre as pessoas. Ele dizia que aquela mensagem dele era para todos. E ele dizia que todos responderiam igualmente perante Deus pelos seus atos. Então ele é um marco na história da humanidade por isso. Por ter concebido que há igualdade entre as pessoas perante Deus. Que o rei não tem privilégios em relação ao súdito. Que aquele que é mais instruído na religião não é aquele que é mais agradável a Deus. E ele fundamentou todo o seu ensinamento no sentimento de amor, de caridade que deve existir entre as pessoas. Ele já trazia ali os princípios de qualquer sociedade que queira ser pacífica, harmoniosa e feliz para aqueles que vivem nela. Ele já trazia ali a ideia de que nós só teremos um mundo melhor quando as pessoas realmente se amarem. Quando elas realmente reconhecerem que o outro tem os mesmos direitos que ela tem e que esses direitos devem ser respeitados. Porque amar é principalmente isso. Amar é a gente primeiro reconhecer que o outro tem direitos iguais a nós. E não que nós temos privilégios. E não que nós sejamos melhores do que o outro. Essa é uma das facetas mais importantes do amor. É respeitar o outro como ele é. Aceitando e defendendo os seus direitos. Jesus, em nenhum momento, ele permitiu que a violência fosse usada como forma de defender ideias e princípios. No episódio da mulher supostamente acusada de adultério, ele a defende para que ela não seja vítima da violência. Quando ele vai ser preso injustamente, ele recrimina a ação de Pedro, que ataca o guarda, alertando ele que quem vivesse pela espada viveria. E ele ainda vai e cura o guarda que vinha prendê-lo. Vem curar a orelha que é decepada. Então o que, que é isso? É a demonstração maior, né, de que as relações humanas, de que o princípio entre as pessoas deve ser fundamentado na paz, no respeito, na manutenção da integridade das pessoas. Ele demonstra isso mesmo no momento em que ele vai ser preso. De que não poderia se usar jamais a violência para a conquista da paz. Então Jesus, ele é um grande marco na história da humanidade por trazer para nós o grande exemplo daquilo que é mais urgente para as nossas realizações hoje. E os primeiros discípulos de Jesus que foram levar a sua mensagem mesmo quando ele ainda estava encarnado, começaram a fazer isso. Iam de aldeia em aldeia, nas pregações, que é o nosso tema de hoje, levando esses princípios, levando essa compreensão de que esse reino dos céus que ele vinha anunciar, de que essa nova vida que a humanidade podia aguardar, deveria ser conquistada pela paz, pelo amor, pelo respeito ao semelhante. Mas essa ideia, ela meio que se perdeu ao longo da história do cristianismo. Porque até aqueles que se diziam seguidores e representantes de Jesus, o que, que eles fizeram séculos mais tarde? Por volta de uns 400 anos depois que Jesus tinha iniciado essa missão aqui na Terra. Eles começaram a buscar alianças com os poderosos, com os ricos, com aqueles que ainda oprimiam as pessoas, e começaram a fazer concessões, acordos, começaram a aceitar o uso da religião como forma de manipulação das massas, e começaram a aceitar favores dos poderosos, começaram a legitimar as ações da violência, até o ponto que eles começam a promulgar guerras, a promover destruição e morte, esquecendo completamente os ensinamentos mais fundamentais de Jesus, esquecendo completamente as lições de amor que ele tinha trazido. E é por isso que a humanidade até hoje não conseguiu ainda a libertação do sofrimento e da dor. Porque as grandes ideias, as grandes propostas para a renovação do mundo, todas elas foram bem trazidas, todas elas foram ideias legítimas, foram trazidas, mas em que em muitos momentos se usaram da força e da violência para que se alcançasse aqueles meios. E essa experiência negativa, então, que nós temos na nossa história, ela deve servir para nós como uma grande indicação da nossa ação individual na sociedade. Nós não podemos esperar que nós teremos um mundo melhor se continuarmos a agir como estamos agindo há centenas de milhares de anos. Para a conquista desse mundo feliz, desse mundo melhor, nós usarmos a força, a violência, a agressão como mecanismos de transformação. Nos nossos dias, quando nós ouvimos falar de tantas ações violentas, de tantas coisas difíceis, de tantas coisas complicadas que nós temos na atualidade, muitas vezes surge no coração a ideia de que respondamos a essa violência toda também com violência, também com ações diretas que vão lá e exterminem aqueles que são os agentes da violência. Quando nós ouvimos falar hoje dessas ações do terrorismo, muitas pessoas acreditam, né? Por que não é melhor ir lá e acabar com tudo aquilo de uma vez? Por que não é melhor ir lá e eliminar a causa desse mal todo? Porque a gente mata o corpo, mas não mata o espírito. Porque eles, assim que desencarnarem, eles voltam para o seu reduto no mundo espiritual. E eles vão reencarnar. E reencarnando, eles vão se rearticular novamente aqui. E vão novamente construir organizações de terror aqui. Como tem acontecido há muitos séculos. Porque só a violência, só a agressão como forma de transformação do mundo, ela já provou em toda a história que ela não trouxe mudanças permanentes para melhor para a sociedade humana. Porque promover guerras, nós já promovemos inúmeras. E elas não mudaram as coisas tanto quanto poderiam. Promover destruição já foi promovida inúmeras. E elas não mudam o mundo. O que vai mudar o mundo efetivamente será educação, atendimento àqueles que necessitam, o convencimento pelo amor. A transformação da forma como nos relacionamos. Por isso que hoje, quando nós ouvimos falar de tantos momentos difíceis que atravessam a humanidade, que nós não desejemos a dor e o sofrimento para aqueles que são a causa. Porque tudo isso é onda mental que nós emitimos. Tudo isso é uma força poderosa que irradia da nossa mente. e que se soma a milhares de outros pensamentos que também são forças poderosas que circulam todo o planeta. Pudéssemos nós vermos essa intensidade de pensamentos que envolve o mundo, nós ficaríamos chocados com tantas dessas emissões de tanto desejo de morte, de destruição, que parte de tantas pessoas, de tantos seres aqui vivendo nesse planeta. E tudo isso se soma numa grande força que pode ser muito prejudicial para o planeta, que pode ser corrosiva de uma série de realizações que estão aguardando uma melhoria da nossa parte para que elas aconteçam. Então nós que já temos o conhecimento espiritual, que já sabemos a importância de disciplinar o pensamento, devemos, quando ouvirmos falar desses momentos difíceis que atravessam a humanidade, não desejar o sofrimento e a dor para aqueles que são a causa, mas desejar que haja transformação, mudança em seus corações. Desejar que o amor os transforme realmente. Desejar que a paz possa ser uma possibilidade na mente dessas pessoas. Porque aí o nosso pensamento, vibrando amor, paz, harmonia para esses seres, irá se juntar a tudo aquilo que é planejado no mundo espiritual. A todas as emissões mentais de espíritos puros, de espíritos dedicados ao bem, de espíritos voltados à paz, que estão trabalhando ativamente para desarticular todo esse processo. Então a nossa oração, o nosso pedido íntimo, deve ser fundamentado no desejo da paz, no desejo da solução dos conflitos, sem a necessidade de armas. Elas serão inevitáveis em muitos momentos, mas não sejamos nós os que estaremos alimentando a onda daqueles que vão utilizá-las. Porque nesse mecanismo divino que nós estamos inseridos como peças em que um age sobre o outro, existe uma parcela que é da nossa vontade, da nossa consciência na ação. E quando nós voluntariamente agimos de uma forma pacificadora, harmoniosa, nós passamos a agir de uma forma perfeita nesse mecanismo. Quando nós vibramos raiva, ódio, desejo de destruição, aquele que é a causa do sofrimento dos outros, nós somos a peça que está destrambelhada, que está defeituosa nesse mecanismo. E ela terá que ser corrigida, ela terá que ser arrumada. Então nós sofreremos também as reações das emissões mentais negativas que nós produzirmos. Nós também receberemos as consequências disso, porque estaremos ligados mentalmente a essas ondas destrutivas que envolvem todas essas mentes em desequilíbrio. E nós sofreremos muitas vezes o assédio do medo, do pânico, nós sofreremos muitas vezes o assédio do desânimo, de achar que não há mais esperança, porque nós estamos alimentando toda essa onda mental negativa, destrutiva em torno do planeta. E nós estamos ligados a ela, recebemos também o influxo que vem delas. Então, se nós quisermos ter o nosso coração em paz e contribuirmos ainda para a harmonia do mundo, não desejemos o mal. Não desejemos o sofrimento para aqueles que são a causa do sofrimento. Eles receberão no tempo certo toda a cota de dor reparadora que eles necessitam. Todos que causam sofrimento e a dor terão que, em algum momento, prestar contas perante a sua consciência, perante Deus, dos seus atos. Todos eles terão que reparar todos os erros cometidos. Mas que não sejamos nós que nos coloquemos na condição dos carrascos, daqueles que irão aplicar a dor e o sofrimento. Porque quando nós nos pomos dessa forma, nós estamos ali envolvidos em situações que às vezes levarão milhares de anos para se dissipar. Levarão milhares de anos para que haja ali a reparação desses sofrimentos. E hoje, mais do que nunca, a nossa atenção, o nosso cuidado em sustentar, respaldar ideias que são excessivamente punitivas, que podem se transformar em leis ou ações de governantes que nos representam e, querendo ou não, atendem os nossos anseios, nós também seremos responsáveis por tudo isso. Então nós precisamos, mais do que nunca, nos conscientizar disso. De que nós queremos um mundo melhor, mas não será pela violência, pela força que nós produziremos essas transformações. Nós queremos um mundo de progresso, de harmonia para todos. Então trabalhemos diariamente por isso no nosso setor da vida, no nosso posto de trabalho da vida. Nós queremos a paz no mundo? Trabalhemos pela paz nas nossas relações pessoais. E como cidadãos, apoiemos as causas que mantêm a paz na sociedade. Nós queremos o respeito, a melhoria das condições de vida das pessoas? Melhoremos as condições de vida das pessoas que estão aqui mais próximas de nós, cumprindo, por exemplo, corretamente os nossos deveres, fazendo com amor tudo o que é a nossa atribuição diária. Ainda que o nosso trabalho seja rotineiro, seja uma obrigação que nós temos que cumprir, que façamos isso de uma forma o outro se sentir respeitado, valorizado. É o que nós precisamos hoje fazer para a melhoria das nossas relações, por exemplo, nos nossos ambientes profissionais, onde nós observamos que as pessoas, a pretexto de manifestarem ali a sua revolta, a sua indignação com certos sistemas que são muito opressores e que nos exploram, começam muitas vezes a fazer as coisas de qualquer jeito, a desatender corretamente as pessoas, começam a sabotar a sua profissão, o seu trabalho. Ainda que nós sejamos explorados no nosso trabalho, que o realizemos pensando no bem que ele pode representar àqueles que serão beneficiados a partir do nosso trabalho. Então, se eu sou, por exemplo, um enfermeiro num hospital que me explora, que não me paga bem, eu não vou descontar aquilo no meu paciente, que eu preciso aplicar uma injeção com amor e carinho nele. Se eu sou um profissional que trabalha atendendo o público num balcão, eu sou mal remunerado, eu não vou descontar naquelas pessoas que vêm em busca de informação, ou de indicação, ou de encaminhamento de algo, eu não vou descontar neles essa minha insatisfação. Eu vou procurar fazer da forma gentil, dentro das minhas possibilidades, dentro dos meus limites. Mas eu não vou transferir a minha indignação, a minha raiva ao outro. Isso é a nossa forma pessoal de agir na transformação do mundo. E nós temos a nossa forma política, a nossa participação na sociedade, trabalhando e apoiando todas as causas que busquem trazer a paz, o entendimento, o respeito entre todos aqueles da sociedade. Quando nós apoiamos, por exemplo, causas que vêm tirar direitos das pessoas, ou vem pôr apenas punição para aquele que erra, nós estamos trabalhando contra o progresso da humanidade. Porque ela só vai progredir se todos tiverem oportunidades de educação, e não de punição, e não de castigo. Porque castigo não muda ninguém. Punição por punição não transforma ninguém. Junto a coerção a impedir que o indivíduo pratique um delito, é necessário que haja oportunidade de educação para ele. A oportunidade que ele tenha de se transformar, de se renovar. E hoje é o que menos a nossa sociedade propicia para aqueles que são considerados elementos de desequilíbrio na sociedade. É o que menos se favorece. É a oportunidade de um indivíduo se reeducar. Nós que acreditamos tanto no poder do exemplo, que acreditamos tanto no poder da educação, que acreditamos tanto nos valores da civilização, na hora de agir com aquele que é a causa do sofrimento e do desequilíbrio, nós voltamos à época da barbárie, em que era apenas o objetivo eliminar o elemento que traz perturbação. E esquecemos que também nós já fomos seres perturbadores em sociedades passadas que vivemos. E que também precisamos de oportunidades de reparação e de renovação para nós mesmos. Então, se nós quisermos realmente uma sociedade melhor, um mundo novo, nós precisamos pegar todos esses valores que nós acreditamos e que nós desejamos para nós, para nossa família, e trabalhar para que eles sejam aplicados para todas as pessoas. Trabalhar para que eles sejam amplificados, para que as pessoas tenham acesso a esses princípios todos. Hoje, por exemplo, existem poucos espíritas trabalhando dentro de presídios e dentro das instituições de correção de menores infratores. Pouquíssimos. E nós desejamos tantas vezes tanta punição contra eles, mas onde está esse bem tão grande da doutrina que nós acreditamos, tão valioso, sendo levado a eles? Eu conheci há poucos dias atrás uma pessoa que disse assim, que ela tem grande dificuldade de levar pessoas para fazer, por exemplo, palestras para os jovens dentro da Fundação Casa. Porque muitos têm medo. Muitos não querem se expor. Muitos acham que não vai adiantar nada. E quem já foi lá já viu que muitos deles são receptivos às ideias espíritas. E desejariam a oportunidade desse conhecimento. Que talvez fosse o que mais esteja fazendo falta nas suas vidas, é dar um sentido espiritual a elas. Então nós temos que trabalhar muito para que esses valores, essas ideias que nós acreditamos tanto, possam chegar àqueles que precisam delas. Possam chegar àqueles que precisam desse conhecimento também. Então trabalhar, por exemplo, para que esses princípios se estendam para a sociedade, é uma forma de contribuirmos com ela. Mas não apenas na divulgação de ideia por ideia, mas é fundamentalmente no exemplo que nós possamos dar desses princípios. Que nós possamos ser reconhecidos, então, como pessoas diferentes, porque acreditamos em algo e vivemos de acordo com esses princípios. E vivemos de acordo com essas ideias. E as colocamos em prática, apesar das nossas limitações, das nossas imperfeições, apesar daquilo que nós somos ainda tão deficitários, tão ainda incapazes de realizar. Ainda assim, nós temos esse papel a executar no mundo, de exemplificar esses grandes princípios que nós somos hoje depositados, de amor, de perdão, de respeito, de compaixão, de espírito de serviço pela coletividade. Essa é a nossa mensagem para essa manhã, pedindo que Jesus, que os bons espíritos nos inspirem essa vontade de contribuir para o mundo, pedindo que eles nos ajudem na forma de a gente encontrar no nosso dia a dia essa grande oportunidade de colaborar nessa obra de transformação que o mundo está passando, que é inevitável, que irá ocorrer independente da nossa vontade, mas que só seremos merecedores de participar desse mundo melhor se tivermos contribuído para que isso tenha transcorrido, tenha se encaminhado para si. Porque senão, seremos como aqueles habitantes daquele mundo antigo, que um dia foram considerados inaptos a viver num mundo de regeneração. Foram considerados incapazes de continuar no progresso geral que aquele mundo oferecia. E foram amorosamente convidados a vir para um mundo bem inferior ao deles, para recomeçarem as lições, reaprenderem as lições que lhes cabiam.